Nesse momento temos uma entrevistada aqui na CBN, vamos trazendo Daniela Ribeiro, coordenadora-geral do curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. Estão abertas as inscrições para educadores das escolas públicas municipais e estaduais para participar do curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, edição de 2014. Esse curso é promovido já há algum tempo pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e será realizado na modalidade à distância aqui em Foz do Iguaçu. O curso tem por objetivo formar profissionais das escolas públicas para atuarem coletivamente na prevenção do uso de drogas no ambiente escolar. Período de inscrições, critérios, você vai ficar sabendo a partir de agora. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, um grande abraço para quem está nos escutando. Daniela, nós temos uma preocupação no dia a dia, já é um caos, uma crise na saúde pública, né? As drogas. E a porta de entrada das drogas pode ser a escola. Nesse curso, o que será ministrado? O que será apontado para o educador de uma forma geral? Então, é um curso voltado para a prevenção, porque é fundamental que a gente tenha ações antes que o problema se instale. Então, ele é um curso que vai dar instrumentos para os professores elaborarem projetos de prevenção e atuarem junto com seus alunos, pensando a questão da problemática das drogas, as habilidades de vida, trabalhar fatores de proteção e minimizar fatores de risco ao uso. Quem pode participar desse curso e como faz? Esse curso é um curso voltado para professores das escolas. A gente pede que um grupo de 3 a 10 professores por escola se inscrevam, porque a ideia é este grupo elaborar um projeto de prevenção para a escola. Então, durante o curso à distância, ele vai ter um conjunto de disciplinas, de matérias, de textos, vídeos, que vão ajudá-lo a conhecer a problemática das drogas, do contexto escolar e também aprender a elaborar um projeto de prevenção. Qual o perfil das pessoas que estão sendo esperadas para as inscrições neste curso? A gente espera que os professores das escolas, ele também é aberto às escolas privadas, mas que principalmente os professores das escolas públicas se inscrevam e que a gente consiga com isso formular um bom conjunto de projetos para as nossas escolas terem projetos de prevenção. Então, qualquer professor de escola pode se inscrever, mas de preferência nos grupos com seus colegas. O período de inscrição? O período de inscrição já está aberto desde final de dezembro e ele vai até dia 17 de fevereiro. Daniela, e... 14 de fevereiro, desculpa, 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. E... qual é o sistema para se buscar informações a respeito destas inscrições, mais detalhes sobre o curso? Como que pode ser feita essa inscrição? Como que será ministrado este curso? Certo. Então, para fazer as inscrições, elas são online no endereço www.nute.ufsc.br, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, .br. Então é www.nute.ufsc.br. E entrando então neste site, vai ter uma abinha que está escrito cursos. Clica nessa aba e vai aparecer então o curso para educadores. São 3 cursos que o NUTE está oferecendo e o que ele vai escolher então, se ele for um professor de escola pública, é o curso de educadores. E entrando ali, tem todas as informações para a inscrição, como ele vai fazer a inscrição, que é sempre online. E uma vez inscrito, depois ao final vai ter uma seleção e a pessoa sendo selecionada, ele inicia o curso no dia 17 de março. Aí é um conjunto de aulas à distância, sempre num ambiente virtual. Vai ter um tutor, uma pessoa que vai estar monitorando um pouco, dando suporte, apoio para esse acompanhamento. O que que o professor que vai se inscrever precisa ter à disposição para participar desse curso? De preferência, ele precisa ter acesso à internet para poder fazer o curso à distância. Então, ele teria que ter um computador e um acesso à internet para ele poder acessar as lições, poder fazer seus exercícios, participar dos fóruns. Mas ele também vai receber um material, um livro que vai chegar até a casa dele, o endereço que ele nos der, o livro vai chegar até ele. Daniela, que avaliação você faz do resultado desse trabalho? Como já disse o cabeçalho aqui desta matéria, há algum tempo já que este projeto está em andamento e nós temos percebido aí a dificuldade, a sociedade está perdendo a guerra contra as drogas. Só alguns representantes da população que ainda não se deram conta de que estamos literalmente em guerra e que atitudes drásticas precisam ser tomadas. A prevenção, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele já deu algum resultado pela sua avaliação, pelo seu conhecimento? O que que se pode dizer disso? Sim, a gente tem resultados pelo mundo todo, resultados internacionais, da importância de a gente fazer o que a gente chama de prevenção primária para crianças e adolescentes. Ou seja, antes de eles terem seu primeiro contato com o uso de drogas, eles receberem informações, a gente fortalecer o que a gente chama de habilidade de vida, ou seja, fortalecer um modo de ele lidar com essa problemática, adquirir condições de enfrentar esse problema numa outra condição. Então, a prevenção é algo que é bastante efetiva. Agora, lógico, a gente tem que ter projetos que entrem em todas as escolas brasileiras. E daí a importância da gente capacitar o professor, que é quem está lá na linha de frente com esses adolescentes, com essas crianças, a terem habilitação para lidar com essa problemática. Daí a importância desse curso, e desse curso ser feito coletivamente pelos professores da escola. Porque se a gente tem um grupo que trabalha, é diferente de ter uma pessoa isolada trabalhando. O agente multiplicador, a forma de se expandir esse conhecimento é tão ou quase mais importante que o próprio curso, pelo que eu entendi, né? Isso, a lógica é de formar multiplicadores. Né? Esses vão ser multiplicadores em prevenção, vão ter esse conhecimento e vão poder passar para colegas, para diretores, falar da importância e realizar ações preventivas. Daniela, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham sucesso nesta empreitada. A gente que agradece. A gente possa logo, logo estar comemorando aí o fato de conscientizarmos. Principalmente isso, as crianças. Agradece, né? As crianças são o caminho para tudo, né? O caminho para uma consciência futuro, política. Né? Para o futuro, exatamente. Muito obrigado por sua participação. Sucesso aí. Muito obrigado pela divulgação aí. Tá certo, são 10 horas e 27 minutos, conversei aqui na CBN com Daniela Ribeiro Schneider, coordenadora geral do curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, edição 2014, ela que conversou conosco e mostrou aí a importância da participação desta comunidade educacional nesse projeto para evitarmos que mais vítimas estejam amanhã na nossa porta.